Frequências 288, até 2, redesponsa. 288, 260, até 357, obrigado, boa noite. Aeronave da TAM já finalizado o pushback da ponta, pede inicial o taxa, assim que a mesma inicial autorizarei o seu pushback, o voo 645. Azul 2712, aciona o código 504, confirmando 20-0271 no controle 1208. Acionado já, vai chamar 208. Na 3325, se ele conseguir, vai para 02. 02, site de Alfa Estela 10-1-2-1-9-5-3-3-3-3-3. Número 45, correi com o Vissolo, que após a aeronave da TAM liberar a retaguarda, está livre para o Chivec do 2 e o contato. Negativo, após a TAM vai descalma, aí é 45. Azul 2712. Seja conforme autorizado, contato radar e decolagem, suba 170, seja da ponte. 170, ponte, enquanto você ouve a ponte. Faz 2000, vai ponte. 2712. Ponte, 2712. Questão de identificação, de se manter o nível de voo 04030, chegada é bom. 04030 na bom, voo 3897, autorizado decolagem pista 10, vento 190 graus 109, o ajuste 108. Livre alinhamento e decolagem pista 10, ajuste 108, da 3897. 3897, decolada 114, controle 1208. 1208, boa noite, tá 3897. A 3897, passando 1.900 metros, saída da El Leda. 7, contato da decolagem, tudo mantém o nível de voo 320, após cruzar 2.000 pés, voo direto Leda. Após 2.000 pés, direto Leda, autorizado nível 320, da 3897. 5, autorizado táxi, via Indy Alfa, ponte Esperadão 10, torre 1895, QNH 1008. Liga táxi de Alfa, 95, 645, obrigado, opa. Controle azul 2712, está de meu final 1950, por favor. 02712. Subi até 150, 2712. 1950, 2712. Torre Gol 1645. Autorizado a alinhar e decolar com 1-0, vento é 1-70 graus no 1-9, ajuste 1-0, 1-8. Gente, tem livre alinhamento e decolar com 1-10. Como é que você... Enrugou no 645. Azul 2591, chama centro de Recife, as frequências 251, alternativa 33, decimal 25. Controle para avisar que o 2712 está para voar para o do Apo 1663. Aguarde. Senta. Gol 1645, decolado ao 1-8, controle 1208. 208. Controle, gol 1645. 1645, contato radar na decolagem, subir, mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, voo direto Leda. Afirmativo, 2.000 Leda, gol 1645. 3897. Chama o centro Recife, as frequências 251, lanterna 33, decimal 25. 705, livre Lieta, conseguiu para 90, decimbora 2013, altímetro em Salvador 1018, chama estabilizado no curso do localizador. Para 705, está autorizado, chamará estabilizado, ajustado no 018. Libera a restrição em pelo? Libera a restrição vertical em pelo, 705. Ok, está liberado, obrigado. Uno 645, do Recife, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 3325, obrigado, boa noite. 705, a Torre acaba de informar chuva leve sobre a vertical do aeródromo, uma operação permanente de voo. Perfeito, obrigado pela informação, 705. Localizador, voo 1705. 705, compete a aproximação LS, chama a torre de Salvador, é 198, sinal 95. 395, obrigado, boa noite. É 02, prossiga. Aqui é 02, prossiga. Eu vou, negra de voo, instrumento, informe a 40 milhas de Salvador, aguarde me por 9 6. Torre, boa noite, voo 1705, passando o externo com 3 checados. 1705, continue a aproximação, reparte quando visual, informe chuva leve sobre o campo, pista molhada. 705, chamará. Sequência 2, 0.3. 2.3. Avistou a 500 feito, voo 1705. Gente, livre pouso no zero, vento no 70 graus com 12 nós. Livre pouso 1-0, voo 1705. 4-2, Galeão, confirme a autonomia. ataques autorizados de Apache, Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 1-18-19, 5 altímetro, 0-18, 6859. No solo, aos 3-1, livre direito, no 2-1-1. 2-1-1, boa noite, bom, 7-0. Solo, Salvador, boa noite, bom, no 705, descendo na Alfa. Ouro 705, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, bom, 705. Boa noite, Xanair 6259, próximo ao ponto de espera da 0, pronto. 6259, autores alinhar e decolar no 0, vento no 60 graus com 11,9. Livre alinhar e decolar, Xanair 62, próximo no 0. Próxima Juliette, Bono 705. Bono 705, Juliette 02. Para 02, boa noite, Bono 705. Decolar 34, controle no 20, decimal 8. Controle 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xanel 6259, decolou, passa 1200. 359, contato com a decolagem, submanter nível de voo 13-0, reforço para os 16, beleza. Mandei 360, confirme após quanto, Leda? Após cruzar 2 mil pés, direto Leda. Após 2 mil, direto Leda, 6259. sobre o 2781, né? Azul 2781, informação em curso Yankee, guarde um minutinho pra cópia. Agora pra cópia vai ficar aí. E 02, assina identificação. E 02. E 02, contato radar 42 milhas nordeste de Salvador, norte-nordeste de Salvador. Até o 090, autorizado a chegada bom, fechando o ponto zero descida. Vou na proa de bom, está presente. Foi bom, para a chegada bom, descida e mantenha o 040. Aqui é 02. O Kilo agora estará 70 milhas sudoeste de Salvador. Prossiga seu voo ISR, informe a 40 milhas de Salvador. Não há tráfego neste setor para informação. Controle, de conhecimento desse controle. 60, qual kit está disponível aí para você? Gente, eu tenho 140, copia? Eu ativo, copia. Solicitado, Vitória da Conquista, via Rota do Plano, nível 1 no 40, saída Arbor, transição Elefa, pós direto Filó, pós direto Destino. Legal, pichou no 0, primeira curva à direita, aciona 5067, controle no 208. 140 aprovado, Vitória da Conquista, decola da 190, direita, Árvore, após Elefa, Hoplor, Vitória da Conquista. 5067, transponder 208, após decolar. Correza, Pachonta, azul 2781. Vai, reporta. Forme a 40 milhas de Salvador. Foi Salvador, Arpia 02. Foi na Polícia Salvador, Serra Vitor Delta 118, decimal 5. Corrigido, 116, decimal 5. Alfa 02, prepare o ILS taxi VIP para 10 e aguarde a retoração para o final do procedimento. Nove, chame Recife em 251, alterna 33, decimal 25. É 6259. 6259, chega. Centro Recife, frequências 251, alternativa 33, decimal 25. 251, 33, 25, boa noite. Tá 3197, informação IET, pronto cópia. Pesado Galeão via rota do plano, sobre novembro 857. Após pouso, nível de voo 300, saída da El, Leda e Rumi. Decola pistola 1-0, primeira curva direita. Adiciona 5073, controle 120, decimal 8. 300 nível, Del Leda e Lume, LVP November 857, até moto. Plantão no zero, problema direito, 5073, 1208, da 317. Quarta, pode conta 3197. Botar a pronta, só pra informar, tem muito barulho de fundo aí, às vezes fica ruim de entender. Gente. Salvador, boa noite, Gol, 1896, informação, Yankee. É, com notificação de manter 100, chegada Mare. Identifique, desça e mantenha o nível de voo 100, autorizado a chegada à margem. 100, chegada à margem. Voo 100. Reposte táxi a 3197. Arca 02, mantém 040, aguarde por nome de Chico. Arca 040, foi colaborador da Arca 10. 866, desça para 100, vou direto de casa. 866, desça até uma terceira coisa de casa. Tá, chegou agora a posição de 10 horas, 18, 19 milhas, mesmo rumo, mantendo 090, deslocamento lento, é um Charlie 208, intenção é que ultrapasse na aproximação Salvador. E se mantenha 100 em metrô de tráfego. AP02, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 10, 18. Desça para 3.000, ajuste 10, 18, pro AP02. Passa por fila, sem identificação. Passa por fila, acione a identificação. Passa por fila. Rotado, radar 40 milhas de Bahia de Salvador. Chame no ponto ideal de esquerda. Está autorizado a chegar na Mari. Oi, Mari, está presente. Boa, no Mari, está presente. Vou chamar no diálogo. Descrita, volta, acabou, fila. Passa por 2, ativo, mantém 3, 3. A gente mantém a 3.000 pés e aguarde a duração. Estou recebendo no meu equipamento 2.500 pés. Altimetria em Salvador, no 098. A gente vai deixar maluco. Mantenha o 3.000 e aguarde a duração. Porta 02. Ó, seu Golfiquilo, livre das restrições na chegada, desça para 4.000 pés. Altimetria em Salvador, no 098. Acabou o Tango Fox, Papa Mike, sem identificação, desde que mantém um nível de voo 050, autorizado a chegar no bom, fim de redução para 200 e 30 nós. O sequenciamento e a redução. Será o número 4 em aproximação. Atingir uma centena, agora no 8.6. Para atingir, mantenha, aguarde prosseguir descida e supera o tráfego. Autorizada à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1, 18195, altímetro 08, 3197. Direita, ponto de espera, 3197. Boa noite, 3197, Alíndia, Colombo 0, vento 160 graus, com 7 nós. Alíndia, Colombo 0. Boa noite, 66, desça para 2.000 pés, está autorizado ao final do ILS e o ajuste 08, informe estabilizado. 2.000, 08, autorizado o ILS, para estar estabilizado, boa noite, né? ACA 2, controle Salvador. Na sua escuta. Curva de vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 265. Seu limite é o local. Quais são? Seu limite é a radial 300 do Vai Salvador, ACA 02. Direita 265, limite radial 300, ACA 02. Tango Oscar, Golf Kilo, está sendo ultrapassado por um tráfego à sua esquerda, posição de 11 para 12 horas, 5 milhas afastado, cruzando seu nível em descida para 2.000 pés, é um Boeing 737-800. Está vendo essa tráfego, tá? O Oscar, Golf Kilo. Autorizado via pátio principal, Índia, ponto de espera, torre 118.195, altímetro 108, azul 2781. 397, contato radar, vou para o nível 300, autorizado direto Leda. Direto Leda, Passando o Alfa para Golf Kilo, desça para 2.000 pés, livre das restrições, o ajuste no 0 no 8, em Palmeiras estabilizado no localizador. Tango Fox Papa Mike, controle? Eu sei, Mike. Qual foi minha intenção de pouso? É 910 ou 917? 910. 7. 140 graus com 119. A linha fala 910, 271. Informação para Salvador, tô em forma operação visual, com 1.500 pés de teto, com 5.000 de visibilidade. Salvador, o Arca 02, está aqui no General 330, por mão esquerda para a Retro Salvador. Efetivo, Arca 2, seu limite foi radial 300, e agora curve à esquerda na proa 260, limitada agora pela radial 280, vai Salvador, Arca 2. Arca 2, copiou o controle? Ok, como é a esquerda para a radial 260, limitado pela radial 280 de Salvador, o Arca 02. Afirmativo, só número 4 para a aproximação em Salvador. Gerente Arca 02. Estabilizado, vou no 866. 866, completa final, enxame a torre em Salvador, 118 decimal 95, tem bom posto. Boa noite, Bruno. Oi, Salvador, boa noite, vou no 866, vai passar sempre em 12. 8. 200 para 2009, descida para 4.000 com 1.018, o Fox Salvador. 1-1-9. Livre pouso no 0, gol no 866. Azul 2781, decolado ao 02, controle no 20, decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador, boa noite, o Azul 2781. 2781, boa noite, contato radar, suba sem restrições para o nível 140 na saída Argon. Sem restrições, 140 na Argon, o 2781. Tango Fox Papa Mike informa o tráfego na sua posição de 11 horas, afastado 7 milhas com rumo oeste, mantendo 3.000 pés e um helicóptero H Hotel 60. Afirmativo, senhor. Hotel Majestade. Papa Tango Off, o Golfo Kilo, você consegue manter a sua indicada até o externo? Afirmativo, senhor. 3197, chega agora Recife na frequência 1251 e secundária 13325. 13325, a primária, qual seria? 125.1. 125.1, boa noite. Arcia 2, curve à esquerda, proa 225, seu limite agora é o localizador. Proa esquerda 225, limite localizador, proa 225. Arcia 02, desça para 2.000 pés, o ajuste 10018. Descendo para 2.000, ajuste 10018, pro Arcia 02. Atingindo 4.000, Fox Papa Mike. Olá, 06, livre direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, coisa, boa noite. 2.000 pés, com ajuste 1-0-1-8, informe a estabilização. Afirmativo, reduzido para 1-7-0, descido para 2.000, autorizado ILS, Fox Papa Mike. Estabilizado o localizador, Oscar Gonçalo. Golfo-quilo, chama em Salvador, 118.95 e tambor pouso. 2.95, grato, Oscar Golfo-quilo. 05, informação Zulu, aguarde cópia. Boa noite, 66, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 866. Ativo, Fox Alfa, que reduz. Conta final. Boa noite, final da Lofete, retorno para a conta final, Oscar Golfo-quilo. Se o Oscar Golfo-quilo, evite reduções, reporte na curta, por gentileza, devido ao sequenciamento para o meu zero. Teste está agilizando, o Oscar Golfo-quilo. Saída da El, Leda, Irume, decola pichando zero, primeira curva direita. Aciona 5106, controle 120.8. Prezado Galeão, via Rota, número 857, Monstro 360, da El, Leda, Irume. Decolada 10, curva direita após 5106, transponder 1208, controle após 1905. 5106, transponder, parte pronto, gol 705, regimento correto. 5106, obrigado. E a 02, confirme a sua altitude. Estou recebendo a discrepância de 500 pés, estou recebendo 1.500 pés, Arcia 02. Fox Papa Mike completa a final do procedimento e chame a Torre Salvador 118.95.